mais fracos não conseguem entender. O ser além da compreensão, saibam que eu sou capaz de superar o poder de um deus da destruição. Eles têm medo porque eu sou um monstro com uma força igual. Só de olharem dentro dos meus olhos já sabem que eu não sou normal. No final você vai se arrepender de querer ver todo o meu poder. Pode usar seu poder máximo. É uma burrice achar que vai vencer. Força absoluta, a verdadeira justiça, uma grande luta. Pode custar nossas vidas. Só de olhar faz os vermes fugirem. Eu farei todos vocês desistirem. O mortal que é mais forte que uma divindade. Meu nome é Jiren. O universo 11 vai ganhar esse torneio. Nenhum de vocês é páreo para me enfrentar. Ouvi dizer que vocês eram os mais fortes guerreiros, mas ao me conhecerem vão se aterrorizar. Criatura patética, nem perca o seu tempo tentando me atacar. O caso contrário, saiba que eu não vou hesitar se precisa matar. Quando eu levo meu ki, tanta energia, faço tudo em volta queimar. Poucos seus golpes são tão fracos, só com um olhar de desvio o caminho. Sequência de golpes em apenas um segundo, sou tão rápido que ninguém consegue me ver. Diante da minha força suprema, você é um inseto, seus socos vão absorver. Sem precisar me mexer, sou mais forte que você. Vou vencer o torneio do poder. Mais forte que qualquer um, eu sou Jiren. Ao me ver, desiste e perca sua esperança. Goku pode aumentar 20 vezes o Kaioken. Só com a força da minha mente eu repeli sua Genkidan. Eles têm medo porque eu sou um monstro com uma força desigual. Só de olhar em dentro dos meus olhos já sabem que eu não sou normal. No final você vai se arrepender de querer ver todo o meu poder. Pode usar seu poder máximo. É uma burrice achar que vai vencer. Força absoluta, a verdadeira justiça, uma grande luta que pode custar nossas vidas. Só de olhar faço vermes fugirem. Eu farei todos vocês desistirem. O mortal que é mais forte que uma divindade. Meu nome é Jiren. Os mais fracos não conseguem entender. O ser além da compreensão. Saibam que eu sou capaz de superar o poder de um deus da destruição. Vegeta, você não vai me derrotar. Antes que morra é melhor desistir. Se sinto honrado apenas pelo fato de ter a chance de lutar contra mim. Agora eu vou te ensinar uma lição. Não me ameaça e não vai cumprir. Nem o seu deus da destruição tem a capacidade de me destruir. Vem me insolente, você é um fracasso. Sua persistência me faz dar risada. Sou tão poderoso, lutando eu corri. Eu provei que nem o tempo me para. Essa confiança é uma grande bobagem. Eu não tenho nenhum tipo de amizade. Um poder oculto alcancei no combate. Aumentei minha força e minha velocidade. Deu outro infinito na forma dourada. Deus mais forte do universo. Golpes e pancadas, montanhas quebradas. A destruição de um gênio passou. Lutei de igual pra igual com Goku. Na forma do instinto superior. E a nossa luta só vai acabar quando eu dizer que ela acabou. A verdadeira justiça, uma grande luta que pode custar nossas vidas.